就带，para entre amigas ter o que falar. É a onda da paixão paranoica, praticando sexo como um jogo de azar. Ninguém pensaria que ela quer namorar.